Thank you.

presidente anterior do Palma Batata que está restrito. Restrito, nas restrições, 160, 2220. 2220, direto na TAP. Direto na TAP, 2220. Boa noite, Thank you. Thank you.

Thank you. dirigir para 2309. Vamos a nossa história de tempo, nosso pessoal, nosso... 3019, you're still grounded 58, Victor Toronto, call ground 121, you're slow, man. We've okay, direct, now 119, slow. Voo 10 na 3, sinal embaixo travado. Voo 10 na 3, bom dia, vento 0,0 graus, 89, tudo da ponte, título 0. Voo 10 na 0, 0 na 3. navigation service, aviation service, 1-1, autograph my left from stabilizado. Vai chamar o 208, azul 5 no 26. Bruno Salvador, bom dia, azul 5 no 26. Azul 5 no 26, estacionar no colágeno, que foram 3-0 e isso é bom mundo. 3-0 na Aiguru, na Azul 5-2-0. Autoridade aérea coloca 1-0, 20-0, 60 graus, 7-9.